Panorama Agrícola para 5 de junho de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 5 de junho de 2013, lua minguante no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe. Hoje o ditado é: no aperto e no perigo é que se conhece o amigo. Na dica do Panorama Agrícola, esporte e lazer. Hoje tem professor da terra que fala sobre cobertura para hortaliças. E na entrevista, Tangará realiza seminário catarinense da uva e do vinho. Fique ligado também na Feira do Mel em Florianópolis e em aquecedor solar com materiais alternativos no extremo oeste. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você manter a forma, elevar a autoestima e ter momentos de lazer, pratique um esporte. Mas não seja competitivo, procure o esporte que lhe dá prazer e participe em grupo de pelo menos 2 ou 3 atividades por semana, somente para brincar, não necessariamente para vencer. É hora das notícias. A EPAGRE de Itapiranga e a Celesc promoveram oficina para técnicos para mostrar a construção de um aquecedor de água solar com materiais alternativos. Foi na propriedade de Mauri e Lourdes Kaiser, em linha Santa Cruz, em Itapiranga, extremo oeste do estado. A propriedade abriga uma unidade de referência técnica em bovinocultura de leite desde 2009, o que contribuiu para que fosse escolhida para receber essa unidade educativa em energia solar alternativa, viabilizada com apoio do SC Rural. Inicialmente, o sistema foi construído para ser utilizado na sala de ordenha e, em breve, outro sistema será construído para o uso da família. A necessidade de água aquecida em propriedades rurais é muito grande, tanto para o ambiente doméstico, higiene do vestuário e utensílios, quanto da área produtiva para higienização de utensílios utilizados na ordenha. Neste caso, da propriedade em Itapiranga, na bovinocultura de leite. Buscando alternativas para diminuir o custo de energia elétrica e de gás, foi proposto para a família a construção de um sistema de aquecimento solar alternativo, energia renovável, e em substituição às placas solares, estão sendo utilizadas placas construídas com canos PVC, embalagens PET e caixas de leite vazias. Começa hoje na Praça da Alfândega, no centro de Florianópolis, mais uma Feira do Mel, que vai até sábado, de hoje, 5 de junho a 8 de junho, Feira do Mel em Florianópolis. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com Alceu Assis José Vicente, engenheiro agrônomo da Ipagre em Tangará, sobre o 5º Seminário Catarinense da Uva e do Vinho, que acontece amanhã, dia 6 de junho, em Tangará. Qual o destaque desse seminário, Alceu? Bom, esse seminário é feito a cada 2 anos, né? E naturalmente que o destaque são para palestras direcionadas à uva, o vinho e o suco, que nos últimos anos tem crescido bastante em nossa região. Então a gente tem algumas palestras específicas na área, como, por exemplo, a conjuntura da atividade vinícola, né? O negócio uva como está, e depoimentos importantes de empresários e cooperativistas do setor, e mais algumas palestras que dizem respeito também como seguro agrícola e o Proagro nessa área. E para fechar o evento, então, nós temos também uma palestra sobre o novo Código Florestal. Bem, Alceu Assis, com relação ao seminário, a tendência mudou em relação a outros anos em termos de palestras, em termos de orientações ao produtor? Mudou um pouco o perfil, porque isso é discutido democraticamente entre os apoiadores da EPAGRE, né? Em anos anteriores, as palestras foram mais na área técnica. Embora nós tenhamos esse ano uma palestra técnica que fala sobre doenças de uva, mas o perfil maior ficou assim na questão da parte econômica, a área de vendas, o negócio uva, enfim, como é que anda, né? São muitas as famílias aí da região que trabalham com uva? Olha, bastante inúmeras, né? O município de Tangará, especificamente em Santa Catarina, é o que tem mais área, cerca de 500 hectares de parreirais, né? Mas os municípios vizinhos, como Pinheiro Preto, Videira, uma parte de Fraiburgo, aqui no meio oeste, também possuem bastante famílias e famílias da agricultura familiar envolvidas, né? Que avaliação dá para fazer da última safra e que orientação teria para a próxima safra da uva? Bom, a última safra nós tivemos um período de seca, né? O clima não foi adequado, não foi o mais adequado. Então tivemos alguns problemas. Embora no final, né, na época de colheita, é sempre bom que não chova. O problema foi no mês de novembro que nós tivemos uma escassez de água. Então, as frutas, de modo geral, não foram a contento. A questão preços de quilo, o quilo da uva, etc., né, para mercado in natura, para as cantinas, os compradores de uva, essa é uma questão que nós vamos discutir no seminário, né, junto com todo esse público-alvo. Quinto Seminário Catarinense da Uva e do Vinho, amanhã, 6 de junho, no Clube Ipiranga, em Tangará. Qual é a expectativa de público, Alceu? Olha, nós estamos trabalhando, já temos diversas pessoas inscritas, né? E acreditamos, assim, numa faixa de entre 350 e 400 pessoas que estarão nos prestigiando amanhã no seminário. Muito obrigado ao seu Assis José Vicente, engenheiro agrônomo da Ipagre em Tangará, sobre informações do 5º Seminário Catarinense da Uva e do Vinho amanhã em Tangará. Muito obrigado. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, uma estratégia interessante para manejar o solo em lavouras onde será cultivado hortaliças é a cobertura morta, cobertura verde e cobertura plástica. De forma geral, a cobertura morta com palhas é a mais indicada. Faixas de capim Napier ou Cameron em barreiras de quebra-ventos bem administrados podem ser fontes de palha. O manejo de mato em hortaliças tolerantes proporciona efeitos de proteção ao solo, biodiversidade e fonte constante de reposição de matéria orgânica, constituindo o que se chama de cobertura verde. Outra opção é a cobertura plástica. Neste caso, aplicar uma fina camada de matéria orgânica sob o plástico para evitar a compactação do solo. Outro ponto a ser atento nesta opção é a disponibilização dos canteiros, de forma a proporcionar boa drenagem das águas pluviais ou excedentes de irrigação. Essa opção é muito eficiente para plantios de verão, de espécies cujo cultivo se dá em áreas grandes e que não são tolerantes à presença de matos. Recomenda-se trabalhar com canteiros mais altos no período das chuvas para facilitar a drenagem, evitando o ambiente anaeróbico, apodrecimento da matéria orgânica. Evaldo Roberto, da Ipagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.